Tem um trailer de decolar, 1100 graus, 1100 mais. 4-3, tem inicial, nota 10, tem que ver. Autorizado, esquerda para o portão, para a área remota, que é esquerda da área remota, ela me escuta. É, prevista é a 14. Você não ouviu as minhas partes de carta para a portaria de cima? Autorizado, chame táxi. Chamará. Falando em voo 0074, portão 3 para pushback na neve. Autorizado, chame táxi. Salvador, boa noite, TAM 3305. Informação Alfa, por gentileza, Recife 330. Sente agora de copo um minuto para Recife. Só escuta. Salvador, Europa 084, holding short runway 10 for the rain. Roger 084, we are clear to line up and take off runway 10, wind is 120 degrees, 10 knots. Ok, let's get to line up and take off runway 10, Europa 084. 6303, recolorando 5, controle 120, decimal 8. 208, boa noite, na frente. Boa noite, Xené 6313, Dael, Leda, na sua escuta. Xané 6313, contato radar, saída Dael, Leda Bridge, sub e mantém nível de voo 360. Dael, Leda Bridge, 360, pode ir lá, Leda? Autorizado Dael, do presente, Xané 6313. Ok, Dael, obrigado. Chané 6224, completo, final do procedimento RS, emissor na frequência 118 decimal 95. 1895, 6224, obrigado, vamos lá. Boa. The 5716 descend 2,000 feet, can 81016 clear ILS final approach report 7. Now, follow me, those reports established. 5716. Estamos em para 3, formar a baixa travada, 62. 62, né? Táxi à direita até a ponte de espera, chame pronto para decolagem. Livre à direita, chamar a pronta para decolagem, 1074. Europa, Bonnet 19, echo now, 120 decimal 8. 120 decimal 8, Europa 084, good day. Ok. 024, cheque trem autorizado para o pista 10, 100 graus, 129. Já baixar travado, ele me ponta no 0, Xené 62, decimal. Salvador, Salvador, Rio 9646.3, a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, alternando Guarulhos, pronto, táxi. Tchau. America 084, radar contact, Puka de Paz, climb flight level 390. Okay, we took a departure, climbing to 390. We request much better than 370, that we are a little heavy today, sir. Sorry, by America 084. Okay, copy, and I confirm this is Europa 084. Heavy 5716, complete final and contact tower 118.95. 118.95, right. Europa 084, climb flight level 370. 370, muito obrigado. Be clear. Stand by, 5716. 074, você tem condição de decolagem assim, pista decolada? Afirmativo, vamos 074. Solizado, Lima, tem 10. Lima, tem 10, vamos 024, solo 21, livre à direita, táxi via Alfa e chameante da Juliette na minha escuta. Direita, táxi Alfa, chamada Juliette na minha escuta, 624. Livre decolar, 100 graus, 100 nós. Iniciando 10, bono 074. E6313, passa nível de voo no 60, chama o centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Fico 13325, chamé 61, 6313. Rio 9646.0, pronto. Sente, mantém a posição. 9646. 57, 5716, clear to land, 100 degrees, 100 knots. Clear to land, 5716. 074, decolagem 23, controle 208. Controle 208, voo no 074. 3305 para cópia. 3305. 074, saída da El, cruzando 1500. 1074, boa noite. Contato radar, saída da El Leda Bridge, suba e mantenha nível de voo 360. Da El Leda Bridge, subindo para o 360, voo 1074. Autorizado Recife, Peruísque 58, decola da 10, com curva à esquerda, Puca, Aracaju. Controle 1208, transponder 5532, TAN 3305, Finger 612. Correto, já funciona. Chama. 9646, autorizado Alemã, T10. Autorizado Alemã, T10, Rio, 9646. 074? Prossiga, Gol no 074. Pode voar a Brígida presente, Gol no 074. Aguarde coordenação, Gol no 074. Guardando, Gol no 074. Portão 1. Esquerda, Portão 1, 6224. 5796 de volta. Solo aos 25. Tá livre o táxi, Alfa, Kilo, Pat 3. Alfa, Kilo, Pat 3. Rio, livre decolagem, ventando 00 graus, 02, não é? Autorizado decolagem da 10, Rio, 964. 074, autorizado da presente, direto bridge. Direto bridge, com 074. Viu? Estimativa, 27, chama o controle 208. Controle 208, grato. Controle, muito boa noite, Rio 9646, decolou 1500 pés, cruzando. Rio 9646, boa noite, contato radar, saída da El, Leda, eu, de sub, manter nível de voo 320. Autorizado a acender para o 320 Rio 9646. Possibilidade após, quando possível, direto, Eutis. Aguardo coordenação, Rio 9646. Aguardando coordenação, 9646, grato. Europa 084, contact Recife now, 125 decimal 45 or 126 decimal 85. 125 45 and 126 85, Europa 084, one night. Boa noite. Rio 9646, autorizado direto, Eudes. Presente direto, Eudes, Rio 9646. Tô na nossa frente. Aí não saiu ainda aí daí, saiu o pessoal, foram aí, ele tinha ido pro mato, ok, vou reportar de novo aqui. Pior que tá, ele foi com toda a pista, viu? Tá ok, tô ciente. 1074. Chame Centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 1251, alternando 13325, Centro Recife, voo no 074. Total 908. 9908, você é? Autorização de tráfego de Guarulhos, nível 340. Pronta cópia? Afirmo. Está autorizado para Guarulhos via pelo ISC 50, no nível 320, que é autorizado 320. Decola da 10, curva direita, saída é a Dael Lido e depois voa a Hilde. Aciona 5541, controle frequência 20, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 320, via pelo ISC 50, decola pela 10, primeira curva direita, saída da Elida Hilde. 5541 no transponder 108 ao motor. Correto, já está acionado. Solo Salvador, é o Tango Mike Alpha. Para o solo, para tu aí. É o Tango Mike Alpha, autorização de reboque da posição 8 para a posição 12, pátio 1. Está autorizado o reboque, me escuta. Muito obrigado, está escuta. Oxalé 6212, boa noite. Chegada Mari, autorizado direto ETAP, desce para nível de voo 050. Número 1 para aproximação, Oxalé 6212. Na 6212, autorizado ETAP, estou presente. E o 9646, passa nível de voo no 60, chama o centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Boa noite. Quero meia dúzia, está autorizado, chama o táxi. Câmara ataque 6212, detonação para a final do procedimento ILS, mantenha a proa 060, reposta habilizada. Aerotaxi, o TAN 3305 a bordo, nós somos 148, autonomia de 3 horas e 40. Alterna Natal, informa que está com transporte de órgão vivo. Autorizado o táxi. Via Pátio até o Ponte Bela, chamando para decolagem. Via Pátio até o Ponte Bela, chama pronto para decolagem. 3305. Controle Comodoro, Chanel 62, com 2, autoriza 2, meu ponto. Confirmo o controle? Chanel 62, com 2, estado 2, meu pai. Chané 62, 12, após etapa autorizado descer para 2.000 pés, ajuste no zero no meio. Sim, então, após, vai descer para 2.000, no zero no Meia dois, uno dois, curva esquerda, proa 055. Para push-back, acionamento, total base 908. Autorizado, chame táxi. Autorizado, push-back, acionamento, total base 908. 6212, na Maria Pro 060 para tirar a informação. Por quantas milhas? É o localizador. Sim, Tchernet 6212. Decola os 42, controle 208. 208, tá 3305, boa noite. Cruze Salvador, boa noite, tá 3305, cruzando 1500 para o 330. TAM 3305, contato radar, saída Puka, sub, mantenha nível de voo 330. Ascensão 330, tá com órgãos para transplante a bordo, ok? O TAM 3350. Sim. TAM 3305, autorizado da presente direto, Romeu Foxtrot 018. Romeu Foxtrot 018, muito obrigado, TAM 3305.